Salvador, TAM 9506. Puxa, se der que aciona aí, pronto. Autorizado para pegar essa nave, o táxi. Camarada táxi, TAM 9503. Salvador, bom dia, Whisky Juliette Alfa, 73. Prossiga, Whisky Juliette Alfa. Webjet Juliette Alfa, autorização para reboque de aeronave, parte 3, parte 1, posição 4. Aqui é autorizado início de pushback e reboque, chame para ingresso no pátio principal, Whisky Juliette Alfa. Deixa uma lei para ingresso no pátio principal. Uma 35, você me escuta para cópia? Salvador, TAM 9503, pronto para táxi 158 a bordo, alterna Brasília, 3 horas e 3. TAM 9503, táxi já em ajuste 1012, forte pronto no ponto de espera. 1012, reportando pronto, TAM 9503. 9503, 9503, Alinda, cola pista 90, momento AC treina 79. Ah, Alinda, cola 90, tá 9503. Salvador, o Whisky Juliette Alfa, pronto para ingresso, parte principal. Autorizado ingresso, reporte ao término do Juliette Alfa. Ok, prosseguindo, reportaria ao final. Salvador, agora na descente, bom dia. 503 e com 22, chame 935, por favor. Voz 935, 1271, pronto cópia, 390 para Recife. Afirmativa. 390 para 58, aerovia, decola da pista 190, primeira curva esquerda, sai da PUCA, transição Caju, controle 1935, transformando 5112. Autorizo o voar, Leda, direto. Obrigado, Projeto. O controle ficou no Nazaré Transpor, agora 271. Para pushback essa no 271. encerrado o reboque do Whisky Juliet Alfa, foi de 4, graças a Deus. Frequência livre, bom dia, Whisky Juliet Alfa. Copia 9135. Confins 360, uniforme de luz do Cruzeiro Via. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Saída da El, após da El Leda e após Leda Pride. Controle 199-35. Testando 5107. Autorizado então 360 para cá. Viagem do Tubamunho, decola da 10, curva à direita. Saída da El Leda. Campo 5107, o transponder, chama para o feedback acionado. 10 Para o táxi 935. Gente, me informe apenas quando eu iniciar a 935, por gentileza. Corona 2-7-1 para o posto de acionamento na posição 5. Eu vou te ver que você não acha um táxi no 2-7-1. Autorizado, 2-7-1. Agora dois funciona para o táxi com 134 a bordo, Zero Natal, 3 horas e meia de autonomia. Uno 271, segue o Embraer da Azul. O ponto de espera, chama pronta, já me deu. Só confirma o PB 134. Ah, tem ativo. Só que vai já dar de seguida na casa. Salvador Azul 9135, tá pronto pro táxi, tem 112 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, e é o Oceano Galeão. 135, táxi Via Índia, 2012, reporte pronto na porta de espera. Via Índia, 62, vai reportar pronto, 9135.